Our girl do your jealous and miss. More fire, dance hall Brazilian style. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, Babilão ferver. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, Babilão ferver. Mofaia, não deixo a maldade chegar. Rude boy hoje sempre em qualquer lugar. Mofaia, comigo a vibração aumenta. Represento e você, eu sou leão de Judá. Mofaia, e você pro meu lado virá. Somos todos uma informação que te faz dançar. Mofaia, arcanjo é o ratafaia. Donda da ena de Django, ghetto e o de style. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ver muito mais fogo, Babilão ferver. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, Babilão ferver. Se a falsidade aparece, ponho logo pra correr. A violência ponho logo pra correr. Toda inveja que aparece, ponho logo pra correr. Se somos já não temos o que temer. Se a mentira aparece, ponho logo pra correr. O egoísmo ponho logo pra correr. Toda Babilônia que aparece ponho logo pra correr. Se somos já não temos o que temer. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ver muito mais fogo, Babilão ferver. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, Babilão ferver. Mofaia, e da minha rainha vou cuidar. Proteger todos os príncipes do trono, senta. Mofaia, não venha nunca me acertar. Rastafari é amor, poder a se contaminar. Mofaia, eu faço tudo isso vibrar. Com swing na minha voz e força na palavra. Mofaia, isso é uma atitude naia. Vai a bambu, ciclate, fidem, vampaia. Se a falsidade aparece, ponho logo pra correr. A violência, ponho logo pra correr. Toda inveja que aparece, ponho logo pra correr. Se somos já não temos o que temer. Se a mentira aparece, ponho logo pra correr. O egoísmo ponho logo pra correr. Toda Babilônia que aparece, ponho logo pra correr. Se somos já não temos o que temer. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ver muito mais fogo, Babilão ferver. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, Babilão ferver. Arcanjo e Angelo Sabes. Original Dance Hall Style from Brazil. More fire!